céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós, a força desse amor nos invadiu, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer: quero você com alegria de um pássaro em busca de outro verão, na noite do sertão. Meu coração só quer bater por ti, e eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Invadir então.